Português do Brasil. Telefonando. Und so wird in Brasilien telefoniert. Hören Sie dieses kurze Telefongespräch und lesen Sie den Text mit. Alô? Alô, Cláudia? Sim, quem está falando? Aqui é Paula. Paula, tudo bem com você? Tudo bem. Estou passando uns dias no Rio de Janeiro. Muito sol, muita praia. Pois aqui está chovendo e está frio. E eu estou trabalhando muito, como sempre.